Zezé conquistaram a forte e poderosa cidade de Jericó. E é com música que queremos declarar que dependemos do amor de Jesus.